RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI SOS Educação com a pedagoga Elaine Ferreira. Bom dia, eu sou a Elaine Ferreira, pedagoga, esse é o programa SOS Educação, que vai ao ar uma vez por semana na RCI com a proposta de discutir os rumos da educação no país. Hoje é sábado, dia 27 de abril de 2019, e você pode nos sintonizar pelo site sempre-rci.com.br, pelo aplicativo Sempre RCI e no AM 1320 em toda a região de fronteira. Nesta edição, nós vamos falar sobre questões linguísticas que impactam o ensino em uma região de fronteira como a nossa, com três países, o Brasil, Paraguai e Argentina, e três idiomas locais, português, espanhol e guarani, além das línguas faladas pelos integrantes das colônias estrangeiras residentes na região. A minha convidada é a professora Jorgelina Talley. Sim, isso mesmo. Que é argentina de nascimento e atua na UNILA, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, professora. Bom dia, Elaine. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Uma vez mais aqui. Lembrando você que nos ouve que você pode participar, sugerir assuntos para a pauta do programa de diversas maneiras, uma delas, o nosso WhatsApp. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI 991450911. É o WhatsApp da RCI. O WhatsApp da RCI é o 991450911. Facebook, Rádio RCI Iguaçu. No Twitter, perfil @sempreRCI. E pelo telefone fixo, 3523-2211. 3523-2211. A minha convidada, então, vou apresentá-la, professora Jorgelina Talley, tem licenciatura em Letras pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestrado em Letras, Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo e mestrado profissionalizante na área de Novas Tecnologias pelo Instituto Universitário de Pós-Grado da Espanha. É doutora em Educação no Programa Latino-Americano de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Na UNILA, é professora de Língua Espanhola como língua adicional e vice-diretora do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História. Participa como pesquisadora de diversos grupos dentro e fora do Brasil e elabora material didático de espanhol como segunda língua destinado a estudantes brasileiros, desenvolvendo projetos e estudos, inclusive com alunos da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu. Isso mesmo. E vamos falar um pouquinho dessa questão específica das línguas aqui em Foz do Iguaçu. Então, primeiro, Elaine, queria parabenizar você pelo fato de tratar este tema, que é muito importante quando a gente pensa em integração regional, não pode deixar de pensar nas línguas. E às vezes é um tema que a gente acaba deixando de lado ou é pouco discutido. Então, é um tema muito importante para tratar e em uma região de fronteira, mais ainda, faz muito mais sentidos. Na verdade, aqui em Foz do Iguaçu, na rede municipal de ensino, no ensino fundamental, não temos o espanhol como língua obrigatória. Tinha um tempo atrás, vários anos atrás, mas infelizmente depois deixou de ter o espanhol como língua obrigatória. No estado, a situação não é muito diferente. Na verdade, no estado, tínhamos a lei 11.161, que era de obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas estaduais, no ensino médio. Mas, infelizmente, essa lei foi revogada no governo de Temer, então no 2016, com a reforma do ensino médio, que colocou o inglês como ensino obrigatório no ensino médio e deixou o espanhol de lado. E isso levou a uma mobilização muito importante por parte das diversas associações de professores de espanhol de todos os estados, não apenas do Paraná, sino de todos os estados. Por quê? Por acreditar que a importância do espanhol se deve a que estamos rodeados. Nuestros vecinos falan todos español. Entonces, por acreditar en la importancia, en la pauta de tener el español en las escuelas. Hoy algunos estados han conseguido colocar a través de la Cámara de Diputados, senadores de dos estados, el español como ley en los diversos estados. Tal es el caso de Río Grande do Sul, Paraíba, que fue primero, Sergipe y otros estados. Paraná ainda está en trámite en cuanto a eso. No que se refiere a red municipal, na verdade, o español salió da rede faz mucho tiempo para las crianças. Y en 2010, cuando a UNILA ya se instaló en Foz do Iguaçu, comenzó un proyecto de escuelas interculturales de frontera. Proyecto de Escuelas Interculturales de Frontera es un proyecto pensado por la Secretaría de Educación del Mercosur, precisamente para una política lingüística para la región en cuanto al ensino de español y al ensino de portugués. Entonces, ese proyecto prevía el ensino de español en la red municipal y el ensino de portugués en Argentina. Era un proyecto bilateral. Mas, na verdade, acontecia apenas com uma escola, que era a Escola de Lisanoto, aqui no Brasil, e a Escola Intercultural Bilingüe, aqui em Puerto Iguaçu. Esse projeto aconteceu em todas as cidades chamadas cidades gêmeas, que são as cidades de fronteira espelhadas, uma ao lado da outra. Mas também, no 2016, esse projeto parou de funcionar. Como política, podemos falar do Estado, ele acabou. E a partir disso, aqui em Foz do Iguaçu, aconteceu um movimento que foi muito importante, porque as próprias docentes da rede municipal, a partir da finalização desse projeto, perceberam a importância de que o espanhol entre na rede municipal. Entonces, fueron las propias docentes que entraron en contacto con UNILA y expusieron, en ese momento la propia Secretaría de Educación Municipal también entró en contacto con UNILA y expusieron. Nos acreditamos en el ensino de español en las escuelas, acreditamos que es una política lingüística que es importante como valorización de la región para integración regional. Por tanto, queremos saber cómo podemos dar continuidad. Y ahí un grupo de pesquisa que es conformado por varios docentes de UNILA, el grupo de pesquisa Lenguaje, Ciudadanía y Política, que es compuesto por profesores de Historia, de Antropología y de Letras, se reunió y la primera cosa que hicimos fue hacer un levantamiento de los alumnos inmigrantes en la red municipal. Na verdade, foi o primeiro levantamento com dados reales. E esse levantamento feito no 2017 deu um número de mais de 300 alunos matriculados na rede municipal, dos quais 80% são paraguaios, ou um número menor argentinos, mas temos de todas as nacionalidades, peruanos, mexicanos, espanhóis, bolivianos, venezolanos, há várias nacionalidades que estão matriculados hoje na rede municipal do primeiro ao quinto ano. Então, com esse levantamento já realizado, propusimos realizar uma formação para as docentes. Primero una formación que no llamamos una formación de acolimiento, porque no apenas basta aprender la lengua y aprender a se comunicar con la lengua, sino también que tenemos que aprender a nos relacionar con un otro. Entonces, primero hicimos una formación de acolimiento y después una formación específica en español para las docentes de la red. Esa fue el año pasado y abarcó a 50 docentes de la red municipal. Entonces, pressionamos, digamos, de certa forma, para que o espanhol entrasse na pauta, mas por uma realidade, que era a realidade dos alunos imigrantes que hoje estão na rede. E muitos desses alunos, atravessam a ponte para estudar. Uhum. Então, cruzam a ponte todos os dias do Paraguai até aqui para vir estudar na rede e voltam para suas casas depois. É interessante apresentar esse número porque dá a ideia de que a rede recebe, de fato, sim, os alunos, né, que sim, têm a língua materna, o espanhol, uhum, e precisa dessa formação para os professores, precisa estar atento a isso para desenvolver um trabalho que seja positivo, uhum, né, com relação à aprendizagem desses alunos. Uhum. E acredito que na rede estadual também, sim, a mesma situação aconteça. Sim, né? Sim. Aqui, por ser uma região de fronteira, esse número cresce também. Bom, se comparado com São Paulo e outras cidades maiores, não. Mas esse número é muito importante e, por ser uma região de fronteira, o espanhol deveria ser obrigatório, tanto como o guarani, se pensamos em uma política linguística que abarque os três países, nas escolas estaduais e nas escolas também municipais. É, chega a causar um estranhamento, sim, que não seja assim, né? Sim. Que a gente não tenha uma organização das redes nesse sentido, da língua espanhola, do guarani, de prestar atenção aqui à nossa situação, uhum, específica, né? É, muitos colegas de fora, às vezes até de fora do país, ou às vezes de fora de Iguaçu. Quando perguntam sobre políticas bilíngues, o espanhol e o português, sempre me perguntam, ah, então aí, quais são as que tem Foz do Iguaçu? Porque, claro, uno imagina que tem. Eu falo, bom, não tem. Uhum. Na verdade, a política linguística que tem hoje Foz do Iguaçu, né, no ensino de espanhol e de português, é da UNILA. Uhum. Que é da UNILA, que é uma instituição que é bilíngue, que embora, logicamente, que uma política linguística consolidada no ensino de duas línguas tem seu tempo, e embora na UNILA tenha que avançar ainda muito nisso, hoje é a única instituição que apresenta uma política linguística nas duas línguas, onde tem o ensino das duas línguas e é uma instituição que é bilíngue de fato. E que vem para a cidade com uma missão muito importante, exato, né? É, o bilinguismo forma parte da missão da UNILA. Então, por isso que também a UNILA, enquanto missão, é importante que fomente projetos nas instituições, tanto nas escolas, principalmente nas escolas de ensino básico e nas escolas também estaduais no ensino médio, fomente projetos que impulsem o bilinguismo, o plurilinguismo, na verdade, na região. Porque não podemos esquecer, por isso achei muito importante também, você comenta no início, do guarani, uhum, também nas escolas, que também está muito presente, o guarani nas escolas. E que para nós, né, uhum, ainda está distante. Muito distante. Enquanto língua, muito, né, distante. Nós não compreendemos, né, não temos a noção e, não, e causa estranheza. Sim. Mas acredito que com o espanhol acontece uma coisa um pouco parecida. Porque com o espanhol o que acontece é que muitos falam, ah, mas eu entendo tudo perfeitamente. Com o português também acontece, na verdade. Então, assim, mas eu entendo tudo, não preciso aprender. Ou quando você pergunta, por exemplo, aqui para os alunos, que são de Foz do Iguaçu, vocês já estudaram espanhol, já sabem espanhol? Ah, a gente cruza aqui o tempo todo, escuta e entende tudo. E depois não é bem assim. Sim. Na verdade, então temos esse estranhamento depois, quando aprendemos ao perceber que não são línguas tão parecidas. Uhum. Então, nós vamos a um breve intervalo na programação. Já voltamos com o segundo bloco do SOS Educação desse sábado. Estamos apresentando programa SOS Educação com a pedagoga Elaine Ferreira. Música. Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948-0137. Bioetos, especializados em você. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florada é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florada está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Utilidades domésticas, Casa Vitória, utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória, uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória, fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória, presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes, Rua Fagundes Varela, 481, Vila Portes, fone 3028-9939. Casa Vitória, quem conhece, confia. Voltamos a apresentar programa SOS Educação. Estamos de volta com SOS Educação desse sábado, 27 de abril de 2019. Eu sou Elaine Ferreira, pedagoga, e vamos continuar no segundo bloco com a nossa conversa com a professora Jorgelina Talley, que é da área de línguas na UNILA. Nós, no primeiro bloco, estávamos falando sobre a questão da língua espanhola, do Guarani, enfim, que causa uma estranheza, porque nós deveríamos conhecer, né, todos que trabalham, não só as pessoas da área da educação, mas, né, a cidade, por fazer parte de uma região de fronteira, deveria ser algo muito próximo para nós, e na verdade não é. Não é. Né? Então, assim, pensando na situação que a professora expôs, com mais de 300 alunos na rede municipal, que tem a língua materna, o espanhol ou o guarani, enfim, e que existe essa dificuldade, então, para que esses alunos aprendam, para que as professoras possam se comunicar e ensinar, né, esses alunos que já estão na rede. Sim. E outra questão é que, muitas vezes, não só esses alunos entram na rede municipal, como na rede estadual também. Sim. Muitas vezes ele já vem com uma certa idade, então ele não passa pela rede municipal, vai direto para a rede estadual. E também tem a mesma dificuldade, né, por parte dos alunos e dos professores. É porque, por exemplo, na rede municipal, a realidade da rede municipal é que quando ele chega, ele tem que fazer uma prova que nivela ele, de certa forma, para ver em que nível que ele está, porque ele chega com os documentos, e aí temos toda uma questão, Elaine, porque ele chega com os documentos do país dele. Do país de origem. É isso. E aí, no país de origem, ele estava no terceiro grado. Aí tem todas as questões de políticas educativas também, que às vezes não se correspondem. De não haver uma correspondência direta. Exato. Então, aqui ele passa por uma prova de nível, de nível, que se chama. Só que essa prova é feita em português. Então, assim, isso cria já a primeira dificuldade, do aluno a se enfrentar com uma prova que, se é feita em português, como que ele vai conseguir responder? Como que ele vai entender sobre essa prova? Então, por exemplo, nós vivimos na semana passada uma situação muito interessante, que foi, e eu acho que esse movimento é muito importante ressaltar, que as próprias docentes da rede percebem essa dificuldade e entram em contato buscando uma mediação quando chegam esses alunos. Porque não é que a docente fala, não vou fazer nada. Não. Ela entende, ela sabe dessa dificuldade, então entra em contato. E entraram em contato semana passada com a UNILA e falaram, chegou uma aluna venezolana, ela realmente está há 2 dias no país e ela, logicamente, não entende nada do português. E quando chegamos na UNILA, na verdade, quando chegamos na escola, aos professores da UNILA que chegamos na escola, o primeiro que quisimos ver foi a prova que essa aluna iria fazer. E era toda em português e com referências da cultura brasileira. Sim, geralmente vai conter nessa prova a história do Brasil. Isso, isso. Né? Geografia do Brasil. Isso. Questões particulares do Brasil. Isso, que não tem como conhecer, que não tem. Então, na verdade, nós fizemos a tradução dessas provas para o espanhol e o resultado da prova que ela fez no português, na língua portuguesa e no espanhol foi muito diferente. Então, vemos como a língua é importante para esse primeiro acolhimento do aluno que chega na escola. Pode ser uma barreira, né? Exato. Nesse início, uma barreira. Exato. Eu sempre conto uma história de quando eu mesma cheguei aqui. Eu não falava nada. Não que agora fale muito bem, mas eu não falava nada de português. E quando eu cheguei aqui, todas as pessoas, logicamente, se comunicaram comigo em português e... Praticamente para mim era chino, japonês, não sei, não entendi nada, nada. E a primeira pessoa que me falou em espanhol, que foi uma professora da Universidade Federal de São Carlos, eu chorei. Eu chorei, assim, literalmente. Estive 15 minutos chorando com ela, porque a sensação que você sente de poder se comunicar é muito importante. E isto podemos estender não só nas escolas, nos postos de saúde, por exemplo. Sim. Quando você chega com uma doença e não consegue explicar o que você tem. Então, assim, nas regiões de fronteira, não saber falar as 3 línguas dos 3 países é algo que pode impactar em muitos problemas, de certa maneira. E que cria barreiras, desentendimentos, etc. A palavra que me vem é a de respeito. Exato. Né? Porque acaba desrespeitando. Exato. As pessoas. Sim. Né? A barreira da língua. Desculpa. Acaba por causar uma série de transtornos, de dificuldades que não precisariam acontecer. Sim. Né? E que a gente pensa que na região de fronteira não aconteceria. Sim, e tem muita gente também, eu já escutei várias vezes, de pessoas que falam, mas está no Brasil, então tem que aprender o português na escola. Não pode, mas ele não deixa de aprender o português na escola. Não, e nos outros países também, né? Exato. Também existe a preocupação com o ensino de outras línguas, com o próprio português também. Sim, e veja como, por exemplo, quando a lei 11.161 foi sancionada, que era a lei do ensino de espanhol, a Argentina, em reciprocidade, sancionou a lei de ensino de português nas escolas. Ah, é? Sim. E até agora, na Argentina, ela não foi revocada, como aqui. Uhum. Na Argentina, hoje, quando eu estudei, não, por exemplo. Mas hoje, na Argentina, tem a lei do ensino de português nas escolas e foi precisamente pela lei de reciprocidade. Uhum. Ao sancionar o Brasil a lei de espanhol nas escolas, a Argentina sanciona a lei de português como ensino obrigatório nas escolas. Então, isso que é uma política linguística, uma política educativa que pensa em integração regional. Sim. E que claramente não pode ser deixada de lado, porque os países estão aqui, as fronteiras também Sim, as pessoas estão aqui e estão em circulação, né? Sim. Essa é a questão principal. E também, Elaine, é importante assim, remarcar que quando nós falamos do espanhol como ensino na escola, não estamos falando dele assim, em detrimento de, ah, então não vai ter o inglês. Não. Na verdade, uma escola plurilingüe seria o ideal. Uhum. Que tenha espanhol, que tenha inglês, que tenha guarani. Isso seria o ideal para as escolas. Então, muita gente pensa, ah, mas você quer um espanhol, mas o inglês também é importante. Mas não estamos falando do espanhol, um sim e um não. Por que não ter os dois? Sim. Os três com o guarani. É, seria melhor ainda, sim, né? Seria uma situação que, de fato, iria respeitar, né, a sim, condição das pessoas, dos diferentes sim, países, do trânsito de pessoas. Sim. Né? Aqui na fronteira, o espanhol guarani nas escolas é fundamental. E na UNILA, a professora acompanha esse trabalho todo, junto às professoras, junto à rede municipal, sim, a princípio? Sim. Então, quando nós levamos um projeto na rede municipal, foi muito importante também o apoio que a rede municipal deu desde o início. O professor Teodorico Melo dos Santos, o secretário municipal Fernando, que estava no ano, o ano passado, que desde o início abraçaram a ideia e entenderam essa importância. Então, foram realizados vários projetos que certamente serão retomados muito em breve, porque a nova secretária municipal, a professora Justine, sempre também, no ano passado, inclusive, nós fizemos um projeto na própria escola, a Jocinete, que era a escola que a professora era diretora, e sempre também abraçou a ideia e entendeu a importância do acolhimento de uma política linguística e intercultural. Então, nós acreditamos que o projeto de ensino de espanhol nas escolas, tanto por parte da prefeitura como por parte da Secretaria Municipal de Educação, é algo que vai avançar no município, porque eles acreditam na importância das línguas para a região. Professora, e vamos falar hipoteticamente, você começou a falar assim, do trabalho específico com o aluno nessa situação de prova, de classificação, sim, né, para ele poder começar a estudar na rede. Então, retomando um pouquinho essa questão, num aluno hipotético que esteja chegando agora na cidade, então, para os professores, enfim, para as pessoas que estão ouvindo, a primeira situação seria oportunizar, se possível, o espanhol para ele nessa prova e nesse momento de acolhimento. Sim. Na verdade, nós também estamos elaborando um protocolo de atenção ao aluno imigrante. Ai, muito bom. Isso. Que esse protocolo de atenção ao aluno imigrante é um protocolo que assinala, digamos, de forma específica quais são os passos que, quando esse aluno chega na escola, o professor deve seguir. E por que também esse protocolo? Porque no ano passado, a UNILA teve um edital que se chamou Agenda Tríplice, e foi um edital que escutou a várias instituições da Tríplice Fronteira e que as próprias instituições colocaram a demanda, ou seja, a UNILA foi a essas instituições e perguntou o que vocês acham que poderia ser pesquisado, que contribuísse de fato na região. E a própria Secretaria de Educação Municipal colocou a implementação do espanhol nas escolas. Então, o grupo de pesquisa ganhou esse edital e estamos trabalhando em várias ações e uma delas é o protocolo de atenção ao aluno imigrante, porque acreditamos que é muito importante saber. Muito importante, com certeza vai contribuir muito para o trabalho dos professores, para a recepção desses alunos também. Infelizmente, nós chegamos ao final do SOS Educação desse sábado. Eu agradeço muito a companhia de todos, agradeço a professora. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que esse programa estará postado na íntegra no site semprerci.com.br para que você possa ouvir novamente, fazer o download, compartilhar o link. Vem aí na sequência o programa Foz do Iguaçu hoje na programação da RCI. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado às 11 da manhã.